seu bonitinho. Pra te encontrar, vou te deixar mole. De namorar, vou te deixar mole. De namorar, eu tô de jejum. Eu tô de jejum. Eu vou sair do jejum. Quem souber, joga a mão pra cima, sai do chão e diz aí pra mim. Mas eu te espero lá no beco, beco, beco, vá. Te espero lá no beco, beco, beco, vá. Pra gente namorar. Já vem com ela, pra gente namorar. Já vem com ela. Te espero lá no beco, beco, beco, vá. Te espero lá no beco, beco, beco, vá. É pra gente namorar. Já vem com ela, pra gente namorar. Já vem com ela. Chama ela, chama ela, chama ela. Lindo, hein? Mais uma música na pimenta. Essa feita por mim também, né? Junto com o meu amigo Beto Louro. Tira o pé do chão que a